Policiais militares do pelotão de choque do 14º BPM realizaram no início da manhã de ontem, quarta-feira, a recuperação de uma caminhonete Blazer de cor preta que estava em um barracão abandonado na região do bairro Porto Belo. O veículo novo foi roubado no dia 6 deste mês no centro de Foz do Iguaçu e, quando foi localizado pelos policiais militares, estava com a parte interna completamente destruída. Foram retirados todos os bancos e forros de porta para facilitar o transporte de drogas, armas, munições e contrabando das barrancas do Rio Paraná e do Lago de Itaipu para o interior de residências onde os produtos são estocados. As quadrilhas vêm roubando sistematicamente este tipo de veículo. Motoração forte, tração nas quatro rodas, capaz de transportar uma grande quantidade de produtos ilícitos. O veículo foi entregue na 6ª SDP para que o proprietário, que é um cidadão paraguaio, compareça à delegacia para o ressarcimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.